Oi, União November Alfa, bom dia. Está autorizado o voo local, com toque emitido em Veracruz. Decolagem da 17 com primeira curva à direita, ingressa corredor Axé, 1.010. O controle Salvador 120.8, aciona 0171 no transponder. Índia November Alfa. November Alfa, cotejamento correto, chama agora a torre 118.95 para acionamento e táxi. O ajuste 1.06, bom voo. 6255, graças a Juliette, portão 08. Juliette 08, na 2700. 86740-080. 080, né? Afirmo. Obrigado. M200, bom dia, taxia via Alfa e Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, pro portão 02, Quer que o Delta prossiga? Mantenha as condições visuais, reporte ingresso corredores de Salvador, Mike Eco Delta. No mesmo deslocamento, o equipamento é um Charlie 402 no 060. Se adianta, 6740. 42 Salvador, com 260. No 260, contato radar, sobe ao nível 390. 7, surpresa para o 390, 1260. Juliette Bravo Delta, vetor radar sequenciamento, faça a curva esquerda para o 010, limite o localizador. Esquerda 010, limite o localizador. 07, destino para a pista de acompanhamento. Azul 4207, coordena com a equipe de pátio, após o ingresso do R2 da Avianca à sua esquerda no 02, autorizado iniciar no 01, chama táxi. Após o ingresso da Avianca no 02, vai iniciar no 01, chama táxi. Jet Bravo Delta informa o tráfego à sua esquerda, Boeing 737-300, a posição de 11 horas, 3 milhas e meia, com deslocamento nordeste, livrando o 090 até o 70. 0190, aguardando o lote. Só um minuto pra cópia, Vitor Mike Quebec. It's Mac and 238. Mike Echo Delta. It's 238, send by your AC clearance to Miami, please. Thanks. 060. 6255, tá mantendo posição aqui em frente ao 8, aguardando o balizador aqui. Sim, 6255, vou entrar em contato com a Infraero. É, chegou agora aqui. Mantenha 060, aguarde separação contrato. Mantendo 060. O voo no 260 sob restrito ao nível 330, solicitação do centro Recife. Restrito nível 330, voo no 260. Jet Bravo Delta, tráfego informado, está à sua direita agora na posição de 2 horas em 3 milhas, já vai cruzar seu tráfego, o seu nível indeciso. Não visual contrato, com carro Delta. Vai vir 6740, livre descida 2000 pés, ajuste no 0 no meia, autorizada final no 0. 2000 no 0 no meia, livre elétrico da 1-0, 6740. Juliette Bravo Delta, curva direita, proa 060 para o lock. Direita 060 para o web 6740. Juliette Bravo Delta, curva direita, proa 060 para o localizador. Quebec, cópia. Kilo Romeo Oscar, em condições visuais, 1.500 pés, reporte Paribe. Direita no corredor, axé. O controle opera 120, décima 8, aciona 0161, Vitor Mike, Quebec. Chama agora a torre 1895, acionamento e táxi, o ajuste 10 no meia. Tem um bom voo, Vitor Mike, Quebec. Alô, 3191, meia dúzia, Quebec, acionamento. Atualizado, 3191, chama táxi. Contando para táxi. O Azul 4207 poderia confirmar os dados? Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 95. O ajuste 10 16, tem um bom voo, Azul 4207. Alternativa 2685. 2585, obrigado, 2-0. Jete Bravo Delta 2000 pés, autorizado a final no 0. 2000 autorizado, Bravo. Receptor 6740. É 740, complete final, chame torre em 1 no 8, decimal 95. 1895, bom dia. Qual a bordo? Salvador, web 6740 na 10 estabilizado, bom dia. Bom dia, objeto 6740, continua aproximação, reporte, baixado de trabalho, que nega marca 1016. Passará, web 6740, 10 na ajuste. Salvador, bom dia, azul 4207, ponto 0 da 10. Bom dia, azul 4207, mantenha ponto 0 da piscina 0. Oi, Salvador, papapá, Mike F Delta. Mike F Delta, prossiga. Passando rotatória visual com a 17. Sente, Mike F Delta, reporte na vertical da RMA. Reportará o Delta. E no Romeu Oscar, voe rotatória. O trem livre pouso, pista na 0, vento 1, 20 graus e na 0 nós. Baixado, checado, livre pouso na 10, 6740. O motor já teria cópia do gol no 777. Afirmativo, senhor, o número 2 será cópia, só um minuto. Na 6740. Eu tenho uma tampa, com 192 a bordo, 3 horas e 40. Jete Bravo Delta, complete aproximação final, chame torre em 1-8, decimal 95. 18-95, nada mesmo, bom dia. Bom dia. November Alpha Lima, tempo, cena 7. 3895 é o número 3 da COP, aguardando no portão 03. É, está na escuta. O outro 3191 na escuta. Afirmativo. O VLR está funcionando a partir de agora, modifica sua subida para Dael, Leda, Buzz Bridge. Afirmativo, a partir de agora Dael, Leda, Bridge, 3191, só Dael, Leda, Bridge com curva à direita, prossegue o táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, o ajuste 1016, tem um bom voo. 1096, Pátio Índia, 1895, obrigado, bom dia. 7, destino a esse pátio. American 238 Red to copy. American 238, go ahead, love it. American 238, you are clear to Kilo, Mike, India, Alpha, Miami, deflect level 360 via Upper Zulu 20. Departure from runway 10 at the departure left turn. The departure will be Momo and the Flock transition. Mike, Oscar, departure and the Fox, Lima, Oscar, Charlie, Kilo transition. Salvador departure frequency 11, correction, 120, decimal 80, and the squawk is 5171. American 238. American 238 is clear to Miami via Upper Zulu 20, Momo, Flock, flight level 360, departure 120, decimal A, 5171, American 238. American 238, the readback is correct, come back right for pushback and start. Understood, good day. Chame torre 1 no 895, Kilo Romeu Oscar. Ah, 360. Afirmative, sir, flight level 360. Thank you. Salvador Ground, objeto 6740, clear this runway. Webjet 6740, good morning, taxi via Alpha and coming back, approaching taxiway Juliet. Project. Alpha and Juliet, objeto 6740, mantém, direção de Juliet. 1-777, cópia. Prossiga na sua escuta. Autorizado ponto seguro, nível 340, decolagem da pista no 0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda direto ponto seguro. O controle 1208, aciona 5170. Autorizado 340 para ponto seguro, decolando da cabeceira 10 com a primeira curva direita, seguida perfeita da EL, após a EL Lenda, Lenda ponto seguro. Controle salvador 100.0.8 e 5170, nosso transponder, voo 177. Voo 1777, correto, portão 05, chama pronto, puxa acionar. Chamaremos. Controle de Salvador, bom dia, o Papa Romeo, Índia November Alpha, decolado da 97, na sua escuta. Papa Romeo, Índia November Alpha, mantendo condições visuais de corredor axé, reporte farol da barra. Corredor axé, condições visuais, reportando farol da barra, Índia November Alpha. 97 não interfere com essa aproximação, cheque o trem da livre pouso, pista na 0, vento 1, 40 graus, 10 nós. Aviso algum tráfego livre, o Bravo Delta, baixado e checado. O Delta desligou o transponder, está na periferia na aproximação da aeronave. Quilômetro Oscar, está autorizado para seguir para a final da 97, reporte na vertical da RMA. Azul 4207, decolada 47, controle em agora em 1.20.8. 1.08, bom dia. Controle Salvador, voo de Azul 4207, decolada da EL. Azul 4207, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 300, serviço de vigilância. 300 na EL, 4207. Na 3191, ali mantém, piscina 0. Vitamar Quebec após o ingresso do helicóptero no Pote 4, está livre até a Oscar. Reporte na Oscar para ingressar, Vitamar Quebec. Estou no solo 47, eu estou na frequência livre. Direto Bravo Delta no solo 48, libere direito, chame o solo em 1.21.9. Bravo, copiou a torre. 20 kg até o pátio 3, atenta para o aviador. Quilo Romeo Oscar, chamou a torre? Confirma a parte de treinamento após o pouso. 5. Sente, está autorizado o pouso pista 97, o vento 1.30 graus, 09 nós. 5, 6, Bravo até o Zulu, direto Trive, conforme a alta do plano. A frequência do controle 1208, aciona 5160. Guarulhos no 340 autorizado, da EL, Leda Bridge, curva direita, Amplo Zulu no 6, Trive, postos e rota do plano. Controle 1208 e transponder 5160, 3895. Protejamento correto, portão 03, chama pronto, está 3895. Tem, 3895. Mantenha a posição, aguarde instruções para ingressar o Vitamar Quebec. Vitamar Quebec após o pouso da aeronave nacional ali, mantém, consegue. Zona 91, decolado 50, controle agora em 120, décima 8. 08, obrigado, uma boa tarde. Uma 777, autorizado, portão 05, chama táxi. Chamaré, será táxi, uma 777. Quilo Romeu Oscar, no solo 50, libere direita, tá livre o táxi até o pátio 5. Carregador, bom dia, o azul 4463. Azul 4463, pronto, copy, Ilhéus no 180. Pronto, copy, Ilhéus no 180 e tá com 190. O azul 4463, informação November, confere, autorizado Ilhéus, nível 180. Decolagem da pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda direto Ilhéus. O controle 120 decima 8, aciona 5407. Positivo, autorizado Ilhéus, nível 180, curva no zero, curva à direita, da El Leda até Ilhéus. 1218.2547 é o transponder, o azul 4463. Azul 4463, cotejamento correto, confirmando o BAT 3? Positivo, BAT 3. Chama pronto, pushback acionado, azul 4463. Chamada pronto, 4463, obrigado. Vitor Mike, Quebec, decolada 52, controle 1 20, decima 8. 1208, Vitor Mike. Juliette Cairo, 1 no 1000 pés, autorizado. Decolagem da 1 7, curva à direita, corredor Axé, 1 no 1000 pés. O controle 1208 aciona no transponder padrão 01 no 60, Vitor India Juliette. November Yankee Mike, mantém-se condições visuais, reporte Parito. Mantendo visual, reportará Parito, November Yankee Mike. O azul 4207 chama Centro Recife, 1251, alterna 133, decimal 95. 251-3395, 1407, obrigado. Deixa eu mandar um check-out, por gentileza, estou recebendo uma transmissão muito baixa. Tracionamento, né? O Juliette Índia Vitor. Correção. Vitor Índia Juliette. Livre, você não chama táxi. Juliette Tango Zulu, só um minuto pra cópia. Conquista, um nível 100, decolagem pista no 7, primeira curva à direita, subida Arbor, após direto, o controle 120 decima 8, aciona 5174, Juliette Tango Zulu. Mando o nível 100. Chama agora a torre 1895, acionamento e táxi. O ajuste 10 no 6, tem um bom voo. Juliette Tango Zulu. estacionamento de leste, Tango Zulu, reporta táxi. Para táxi, seu gol 777, estamos com 115 pessoas a bordo, 6 horas e 20, alterando Galeão. Confirme só o POB. 115, 115. 1777 autorizado em frente, segunda direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste no 06, tem um bom voo. É, em frente, segunda direita via Índia, no ponto de espera 118.95, a torre gol 777, muito obrigado. Alô, Salvador, voo 9250, com informação mais, autorização do tipo. 04 da TAM, acione identificação. Chegada a Mari, desse mantém o 050. 050, pode voar Itata. Vou Itata. Agora, vou Itata, obrigado. 0 na frente. Aciona 5406. Vento 120 graus, 0 na frente. 390, nível de roda 10, com curva esquerda, Macu, Caracaju. 20.8 controle, 406 transporte. Cotejamento correto, portão 09, chama pronto, gol 9250. Chama pronto, gol 9250. Antigo 17730, linha aérea de colapso na 0, ventuna 20 graus, 099. A linha da colapso na 0, ponto 777. TAM 3191, chama centro Recife. Em 1251, alternativa no 3395. 251-3395, obrigado. Tenha um bom dia. Bom dia. No Vitor, Índia Juliette, decolador 58, controle 120 decimal 8. 20.8, muito grato. Controle do Salvador, com aquele cardeal bom dia, o papai do Vitor, Índia Juliette. Vitor, Índia Juliette, condições visuais, reporte fora da barra. Autorizaria o 2500 pro Júlio, então. Voe direto Caru 025, Índia Juliette. Maravilha, muitíssimo grato. Então, Mike Quebec, no meu pad, para seguir na frequência de coordenação. Sete, decolador 59, controle 1208. 208, bônus 777, obrigado. Controle Salvador, bom dia, gol 1777, decolado perto da Dael. Bom dia, sou gol 340, direto Dael 1777. Está presente voando Dael, gol 1777. Informação novembro, confere Galeão, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, pós-posição Bridge, onde intercepta pouso 1-0 e segue conforme a rota do pão.